mais clima, fugir dos problemas, essa minha homenagem pro tempo ruim. Igual Mega Sena, sem ganhar na Mega, essa erva me leva de um mano e flui. Meus manos com flows que dão autoestima, meu time tem pack, tem marihuana. Teu som só tem flow pra essas mari ruim. Seu pato é que é falso, cê não me engana. Vocês elegeram, então comprei Glock. Meus irmãos são alvos, mas tão de Glock. Sua filha me ama e você me odeia. Essa tu na minha cara, um veneno pros copos. Visto num feat do Rafa que vai valer mais a pena que um show seu inteiro. Respeito é respeito, dinheiro é dinheiro. Eu só fortaleço quem vem, eu venho. Eu só creio nos cria que crê no que eu creio. Eu queria baixar da Sergi no recreio. Sou da Zona Leste, tá quero isso mesmo. Poucas ideias na ponta do dedo. Mãe, eu prometo que foi pro dinheiro. Mãe, eu prometo te dar o mundo inteiro. Vai valer apenas neurose fudidas, maconha fumada e todos meus defeitos. Yeah. Subindo sem esperar, hackear os outros. Subindo sem ficar, lavabando. Eu levo isso a sério, não tem papo duro. Vê o carro nascer rico e o céu tem conforto. Subindo sem esperar, hackear os outros. Subindo sem ficar, lavabando. Eu levo isso a sério, não tem papo duro. Vê o carro nascer rico e o céu tem conforto. Levo isso a sério, drip hard, sessão de estúdio. Double cup blunt inspira, fumaça na minha cabeça. Eu juro que a cada drop, cada faixa nova, o foco tá nas notas de 100. E de faixa em faixa eu vou melhor na próxima, onde isso vai inspirar alguém. Eu me treinei lançando mixtapes, não faço cypher, foco é em mim. Minha gang se articula e rouba o filme. Meus amigos tão ficando rico assim. Mãe, eu prometo que foi por dinheiro. Mãe, eu prometo te dar o mundo inteiro. Vai valer apenas neurose fudidas, maconha fumada e todos meus defeitos. Yeah, subi no céu ao limite, astronauta no foguete. Autotune eu uso mesmo, rockstar e fé em Deus. Yeah. Subindo sem esperar a queda dos outros. Subindo sem ficar lá babando. Ei, half, yeah. Ei, 777, yeah.